paz, paz, paz, paz, paz. Paz, Jalisco, Escar. Eu arranjei o meu dinheiro trabalhando o ano inteiro numa cerâmica, fabricando pote. E lá no alto da Moca eu comprei um lindo lote, 10 de frente, 10 de fundo. Construí minha maloca. Me disseram, isso em Pampa não se pode construir, mas quem trabalha tudo pode conseguir. João Saracura e a fiscal da prefeitura foi um grande amigo, se arranjou tudo pra mim. Por onde andará? Choque Mato Grosso. Aqueles dois amigos que não quis me acompanhar andaram jogados na Avenida São João, movendo só quadrado na detenção. Minha maloca, a mais linda que eu já vi, hoje está legalizada, ninguém pode demolir. A nossa maloca, a mais linda deste mundo, ofereço aos vagabundos que não têm onde dormir. Eu arranjei o meu dinheiro, trabalhando o ano inteiro. Alô, uma cerâmica, fabricando pote. E lá no alto da Moca eu comprei um lindo lote, 10 de frente, 10 de fundos. Construí minha maloca. Me disseram que sem planta não se pode construir, mas quem trabalha tudo pode conseguir. João Saracura e a fiscal da prefeitura foi um grande amigo, se arranjou tudo. Paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz